Dino? Ô, Dino? Ô, Meira? Pronto. Canhoto? Estamos aí. Cadê o Gilberto aí? Aí. Vamos mandar abraço. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido. Quando lembrar de ti, me lembrarei também deste amor proibido. Fácil demais, fui presa, servi de pasto em tua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tem pudor. Faço tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguido. Só que faltava era esta, fui trair meu grande amigo, mas vou limpar a mente. Sei que errei, errei inocente. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido. Quando lembrar de ti, me lembrarei também deste amor proibido. Fácil demais, fui presa, servi de pasto em tua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tem pudor, só porque não tem. Não.